andressevismoral.com.br. As novinhas de hoje em dia estão lançando um novo plano. Faz esse movimento sempre se aprimorando. Vai tarada, vai safada, vai tarada, vai safada. Aprimorada, sentada, quicada, sentada. Quicada, sentada, quicada, sentada, quicada, sentada. Aprimorada, quicada, quicada, quicada, sentada, quicada. Vai tarada, vai safada, vai. Depois do love, ela pede empurrada, segura a pressão, homem no seu pescoço. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. Toma, toma, toma, toma, toma tarada, toma safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma de novo. Hoje em dia tão lançando um novo plano. Faz esse movimento sempre se aprimorando. Vai tarada, vai safada, vai tarada, vai safada. Aprimora na sentada, quicada, sentada. Quicada, sentada, quicada, sentada. Quicada, sentada, aprimora na quicada. Quicada, quicada, sentada, quicada. Quicada, quicada, sentada. Depois do love, ela pede empurrada, segura a pressão, homem no seu pescoço. Toma sequência de empurradão, toma que toma que toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma que toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. Toma, toma, toma, toma, toma tarada, toma safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. Toma sequência de empurradão, toma que toma de novo. André Cidis, o mural de Ibicoara.